ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre 3600. Aguarde pista livre 3600. Mike X-Ray Alpha, boa noite. The key to the right, call ground 121 decimal niner. The right and 121 niner, 3152. On the ground at 3152, running, I'm meeting with you now. Down 3152, taxi via Alpha and Juliet, gate 06. Alpha, Juliet, gate 06, and 3152. Bravo, nós 0, nós 8, boa noite, para autorização Natal. Pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda no perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 120 decimal 8 e 5401 no transponder. 370 para Natal, UP Zulu 10. Decolando 10 por esquerda, sai na Puca, Zipar. 1208 vai ser o controle, 5401 nosso transponder. 1098. Correto, 5401 no portão 02, chama pronto, gol 1098. Portão 02, chama na pronta. No 972, desse mantém o 50, chegada Mari. No 972 está sob vetoração, curve à esquerda, vou indo na proa 060, corrijo, 055 nesta proa reporte estabilizada. 055 até o 50, Solo 3600, solo 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 3600, livrando para cá. Solo 3600, boa noite, taxia Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3600. Fala 1170 por cheque acionamento no 3. Gente, gol 1170, coordene com a equipe de pátio. Após o parqueamento do TAM à sua esquerda 104, iniciando 03 e chama táxi. Ok, coordenação após o parqueamento do 4, inicia 1170. 868, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Chegou no 868. Voo no 868, submantenho o voo 230, vigilância. 230, quando for possível voar a Aracaju, agradeço. Inicialmente mantém o perfil. Tá matando. Localizador, Fuelestra, Chanera, 6258. 6258, chame turno no 86. 186, muito obrigado aí, boa noite. Estou em Salvador, ô Chanera, 6258, boa noite, Fuelestra. Boa noite, 6258, reparte externo. Vou falar no externo já. Os 891 desse mantém a 4 mil pés na chegada boa. 10 no 090. 258, livre pouso no 10, vento 070 graus, com no 09, altímetro no 010. Livre pouso, poxa, né, era 6258. Controle, gol 972. Prossiga. É, ainda mantém a Pro 055? Afirmo, para interceptar o lock Pro 55, 2 mil pés, livre LS. Ok, mantém a Pro 055 até 2000, autorizado LS. Falou o 1170 com 4 horas e 40 de autonomia alternando Fortaleza. Está com 5-3 no PV para início do táxi. 2 decimal 3, 1010. 1-8 decimal 6, o ajuste 1-0-1-0. Tem um bom voo, voo 1-1-7-0. E autorizado Índia, Ponte Serra. 86-1010, ajuste no 170. Obrigado, boa noite. noite, 1170, Porto Serra da 10. Boa noite, 1170, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 1170. China 6258, solo 45, livre direita, solo 12, um decimal 9. Livre direita, 219, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, Xanera, 6258, boa noite, taxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa via Juliette, reportará, 6258. Gol 868, chame Recife, 1, 2. 545. 545, obrigado. O 972 pode voadona? O 972 para interceptar o lock direita para o 070. Direita 070, 972. Juliette, o Xanara 62. Sim, te mantém antes da Juliette, portão previsto é o 01, vai aguardar o início do táxi do Bank da Gol, o Xanara 6258. Sim, então vai manter antes da Juliette, aguardando o feedback da Gol, a continuar se ela super 1, o Xanara 62. Juliette 0, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, no 1970, boa noite. Salvador, boa noite, 1170, 1500, na PUCA, transição ZIPAR. Contato radar, atenção vigilância, gol 1170. 1170. Localizador no 972. O 972, torre no 86. 1 no 86, uma boa noite, obrigado pelos vetores, o 972. Torre, boa noite, gol 1972. Boa noite, 1972, é parte externa. Reportará. Pode continuar descendo para 2000, azul 4062. Firme. Azul 4062, pode continuar a descida para 2000? Perfeitamente, 2000 pés, porém reduza para 170 nós, 1010, acuse localizador, livre LF, 4062. 4062 já reduzindo, reportará aí ali. Então 3891, 4000 pés em descida, chegada bom. Azul 4, 6908, desse mantenha 050. 0 na chegada, Mari. Passou o marcador externo, voo na 972. Pouso 972, livre pouso na 1-0, vento 070 graus, cono 2-9, altímetro no 0 no 0. Livre pouso na 1-0, voo na 972. Para o táxi, o voo na 098 está com 157 a bordo, nosso alternado vai ser a Maceió. Estamos com 2 horas e 40 minutos na meia. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, o ajuste 1-0-1-0, tem um bom voo, gol 1-0-9-8. Via Índia, ponto de espera 2-6-6-10, obrigado, 1-0-9-8. Ocean E-6258, Juliette, portão 0-1. Juliette, portão 0-1, Ocean E-6258. Salvador, boa noite, com 1098, ponte espera da 1-0, pronto. Boa noite, no 098, a Paz Aeronave da companhia na curta final, ali mantém no 0. Paz Aeronave na curta final, ali mantém na 1-0, gol 1-0-9-8. Estabilizado localizador, 2 milhas do Altamarque, azul 4062. Torre 1-1-8-6, completa final 4062. Torre 18-6, completa final 4062, obrigado. Dan 3891, 2 mil pés em descida, livre LS, cruz e lote, 1010. 2010, ajuste, reporta estabilizado. Boa noite, 4062, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4062. No 972, solo ao 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bom, 9972, obrigado, boa noite. Cono 098, livre decolar da 1-0, vento 070 graus, cono 0 nós. Livre decolagem, com 1-0, 98, da 1-0. 1972, boa noite, taxi via Alfa e Juliette, ingressa pátio 3, remota 08. Alfa e Juliette, ingressa pátio 3, remota 08, voo 1972. Azul 4062, livre pouso na 1-0, vento 070 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 0. Livre pouso, pista 1-0, azul 4062. Voo 1098, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom 098. Controle gol 1098, boa noite. Gol 1098, mantém 370. 370, 1093. Teremos uma na proa principal, com a 098. O 098 mantém ainda o perfil da saída PUCA, aguardando autorização. Poxa, mantendo o perfil, com a 098. Zulu, 6908, autorizado 3000 em descida 1010. Zulu 4062, solo 56, livre à direita, solo 21 decimal 9. 2062, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, remota 05. Alfa Juliette para a posição 05, azul 4062. Localizador, tá? 3891. 3891 no chame turno, no 86. 86, boa noite. Salvador, boa noite, tá? 3891 e LF3. Tá, 3891, reporte terra. Reporte terra, 3891. Passar travado 3891. 3891, livre pouso no 0, vento 070 graus, cono 3 horas, altímetro no 0 no 0. 10, ajuste, livre pouso, pistão no 0 para 3891. Controle da 1908, está autorizado o procedimento? 2000 pés, livre LS 1010. 46908. Livre ILS XY 10, ajuste no 010, azul 6908. Estabilizado e ele é 1908. Torre 1186. 1186, azul 1908, boa. Gol 1098, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 45. 2545, 1098. Boa noite. Boa. Externo, baixado, travado, visual, estabilizado. Azul 6908, aguarde pista livre. Azul 6908. São 3891 no solo ao 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. São Salvador. Boa noite, OTAN 3891, livra a pista. OTAN 3891, boa noite, vai ser Alfa e Juliette, portão 02. E Alfa e Juliette 02, OTAN 3891. Azul 6908, solo ao 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, azul 6908. Salve Salvador, boa noite, azul 6908, livrou na sua escuta. Azul 6908, boa noite. Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, azul 6908. Solder Ground, 3152, good evening. With information Alpha, query to Marcel, flight level 350, 3152. Roger, turn 3152, flight level 350, stand by your declares. Stand by, 3152. Turn 3152, ready to copy. Turn 3152, ready to copy. Turn 3152, clear to Maceió, flight level 350 via Upper Whisk 5H until Orago after direct. Take off from runway 10 after left turn. Puka departure and Aru transition. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 5403. Down 3152. 3152, flight level 350 to Maceió. Upper Whiskey 58. Orago and DCT. Runway 10 turn left, Puka, Aru, 120.8 and 5403. 3152. Down 3152, the readback is correct. Come back right for pushback and start gate 06. I call, down 3152. Houston 3152, push back and set up position 06, 3152. 3152, push back and start approved to come back red for taxi. For taxi, 3152. No 072, desça e mantenha 2000 pés para final do procedimento. ILS X-Ray, corre à esquerda. Foi na proa 060, nesta posição, certo? Localizador, 1010 o ajuste. Now 3152, request taxi, people on board 116, 2 hours and 10 minutes, on the return of Delta 3152. Tower 3152, taxi via May Apron and taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.6, BQNH 1010. Have a nice trip. 1010, Apron to hold point 10, taxiway India, runway 118.6, Tower 3152, clear to line up and take off from runway 10, wind 070 degrees with 11 knots. Clear to line up and take off runway 10, 3152. Command 3152, airborne at 26, call departure 120.8, have a good flight. Commodore departure 120.8, Command 3152. Commodore departure 10-3-1-5-2, passing 2,000 feet. 3-1-5-2 climbing maintain flight level 350. Climb flight level 350, 10-3-1-5-2. Gol 172, chame Torrino no 86. 86, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 172. Boa noite, gol no 172, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 070 graus, com 12 nós, altímetro no 0 no 0. Gente, livre pouso, pista 10, baixou e travou, gol no 172. No 172, solo aos 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 29, livre algo no 173. Salão Salvador, eu vou 11172, boa noite. Voo 1172, boa noite. Prossegue via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, 09, boa noite. O Gol 1172, informo que vai seguir uma viatura Follow Me no través do portão 07 até o portão 09, ok? 07-09. Então, 3152, estamos em Recife. 124, corrigindo 2545. 124, 2545.